A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje estamos aí indo para mais uma edição do programa oficial da Fossa, da Mágoa, do Rancor e da Revolta. O Histórias de Ingratidão número 3, que é o programa que eu assumo para vocês, que é o que eu mais gosto de fazer. O Histórias de Ingratidão 3 vai vir aí com grandes histórias. Hoje tem Alexandre Tasca, hipocrisia moderna. Hoje tem um amigo querido, que eu quero mandar um abraço pra ele, que é o Plyter. Hoje tem... vai ter André Nogueira hoje contando um relato bom. Hoje tem Robert Garcia, entendeu? O programa tá muito foda. Tem o Pinto Pequeno Podcast também, que veio fazer uma participação. Falou umas coisas meio sem pé nem cabeça, mas... fazer o quê, né? Ele é doentinho. Bom, gente. Então nós vamos entrar aí. Ah, o mais importante. Não, o mais importante não, porque senão fica parecendo que eu tô diminuindo os outros. Mas a banda que vai tocar hoje, foi uma banda que mandou as músicas numa boa, com boa vontade. É uma banda que tem nome, é uma banda boa, muito boa, com grandes músicas. Eles tocam aquele estilo assim, vamos supor assim, aquele pop punk... que tinha ali nos anos 98, 99, 2000, ali um Blink-182, talvez um Offspring, assim, sabe? Uma coisa assim nesse sentido. Mas é muito bom, é muito bom. Chama-se Low High. Inclusive, essa música que vai tocar agora, logo em seguida, na entrada, Humans, que ele fala o seguinte, eu acho interessante essa letra, por isso que eu coloquei ela já logo de cara. Ela fala assim... que as feministas dizem que o problema são os homens, mas vocês não entendem que o problema somos nós, os humanos? Até quando nós vamos aceitar que eles nos dividam? Aí depois tem outra estrofe que ele fala, que as pessoas de esquerda dizem que as de direita não prestam. Até quando vocês vão demorar pra entender que o problema são os humanos? Muito boa essa música, muito boa. Eu vou deixar todos os links aí. A banda Low High mandou as músicas com boa vontade e nós aqui do Sociedade Primitiva agradecemos... a boa vontade deles. E tudo isso foi proporcionado também pelo Matheus, lá do grupo, do canal lá do que administra o canal do Petri lá. Um abraço, Matheus. Um abraço aí pra região do ABCD. Tá ok? Solta a fossa! Here comes the weed smokers on Facebook saying cough is a drug too. Do I look like I care? Because I don't mind your own shit being judged as normal. Here comes a feminist on Facebook saying men are stupid. Oh, but it's not just men, it's all humans. I don't mind you say I'm blind, but fuck it. It's time to divide people. We need more peace and love, that is all we need. Here comes the right wingers on Facebook saying left wingers suck. What's that Facebook walk for? I bet you don't know. Wall politics still run everything. We're all together in this. It's time to divide people. We're just one piece of shit. Can take the shreds. More humans and sense, all fighting each other. More and more ways closer out to society. What they can see história que eu vou contar hoje é uma história que, de ingratidão, talvez seja uma das que, se não a que mais me marcou, mas uma das que mais me marcou na vida. E olha que eu tenho muita história de ingratidão. Mas essa de hoje foi uma história que me impressiona por várias coisas. Essa história que eu vou contar pra vocês hoje, ela me chama a atenção por várias coisas. Eu sinto um misto de revolta, com injustiça, com raiva, com pena, com preocupação. Então, é muita coisa que eu sinto. E hoje a história envolve um sociopata, uma pessoa perigosa de conviver, uma pessoa perigosa de lidar. Então é por isso, ouvinte, que você vai prestar muita atenção, porque as características da pessoa que eu vou dizer, você tem que analisar se tem pessoas no seu convívio que podem ser assim. Ou, quiçá, se você é assim. Se você é assim, você tem que procurar ajuda, porque essa não é uma forma saudável de pensar, tá ok? Não que eu esteja cagando regra, mas isso é uma forma perigosa. Você pode destruir as pessoas ao seu redor, isso não é justo, né? E a minha grande tristeza com essa história é que ele, por, mesmo sendo um sociopata, ele tem muito clamor social. As pessoas consideram bacana. Mas vamos começar essa história do começo. Tinha um amigo meu que desde a infância, ele dizia que ele queria ser famoso. Ele queria ser conhecido e famoso desde sempre. Ele não tinha planos, ele não era igual nós, crianças normais, queríamos ser, ter trabalhos comuns. Um queria ser bombeiro, outro queria ser policial, não, ele desde criança ele falava que queria ser famoso. Era uma obcecação. Ele era obcecado nisso. Ele era obcecado em ser famoso. Ele falava que queria ser famoso, ele falava que queria... ser reconhecido. Tanto que na infância ele já falava que ele queria mexer com games, que ele queria ser famoso com jogos e tal. Mas depois ele viu que ele não tinha aptidão pra isso. Porque, me desculpa a sinceridade, cara, me perdoe, mas eu sou burrão, mas ele consegue uma coisa incrível, que é ser mais burro que eu, cara, porque ele é burro pra caralho. Só que ele sempre teve muito traquejo social. Ele é desinibido total. Ele é um dos caras mais cara de pau que eu já conheci na minha vida. Ele tem coragem de fazer qualquer coisa, cara. Sem vergonha alguma, sem pudor. Em certa ocasião, a gente, quando era criança, a gente tinha mania de um abaixar as calças dos outros pra fazer passar vergonha. E em certa ocasião, ele pegou e falou assim: se vocês abaixarem a minha calça, eu não vou levantar e vou ficar andando de calça abaixada. E aí tava na esquina da cidade, cidade pequena, e aí eu fui correndo e abaixei as calças dele no meio da rua. E aí ele ficou de cueca no meio da esquina e vinha um carro passando. E ele falou assim: eu não vou levantar, você que vai ter que levantar a calça pra mim, porque eu não vou levantar. O carro passou batendo farol nele, pegando a bunda dele, pegando tudo. E ele não queria levantar, ele só levantou porque ele viu que eu não ia levantar mesmo, mas mesmo assim, sem vergonha nenhuma, entendeu? Ele não tem vergonha nenhuma de nada. Então isso aí possibilitou ele, primeiro, ser um cara mega popular. E ele tem uma, vamos supor assim, ele conseguia fazer amizade com todo mundo, porque ele é muito desinibido, ele não tem vergonha, ele tem um traquejo social absurdo. E aí que a gente vai chegar na sociopatia, mas vamos lá. Vamos com calma aqui, senão vocês não vão entender. Então, estou contando aqui a história de um cara que desde criança queria ser famoso e tem muito carisma. Falar pra vocês que ele era um cara bonito, não era não. Mas ele dava um jeito lá, uma roupa mais bonita, ele dava um jeito lá, eu sei que... Mas bonito ele nunca foi, cara, nunca foi bonito, tem que ser justo aqui, eu não posso mentir no programa. Mas ele dava um jeito lá de tapear. E a gente teve uma infância feliz, bicho. A adolescência foi mais ou menos, mas a infância foi feliz, cara. A gente curtiu bastante. Ele ia lá pra Minas, porque ele passava as férias em São Paulo e ia pra Minas. Ele levava umas coisas legais aí, levava umas cartas, aquele card do Pokémon, TCG. A gente jogava, era gostoso. que mais? Ele levava jogo pra gente. Então, assim, era legal, sabe? Mas a gente sempre notou que ele era um cara esquisito, bicho. E ele falava sempre dessa porra de ser famoso. Tanto é verdade que na adolescência, ele montou algumas bandas. E sempre ele começava com a banda, ele começava com essa porra. Primeiro, que tinha a banda tinha que ser famosa. O povo queria fazer banda pra se divertir, pra ser legal. Ele queria ser famoso. E segundo, aí você já observava o comportamento estranho dele. Ele tinha que ser a estrela da banda, sempre. Ele tinha que ser o cara da banda. Então, você vai notando que são atitudes esquisitas. E aí, em certa ocasião, nós cortamos contato, não por causa de briga, mas porque ele... Mas aqui, deixa eu fazer uma coisa importante aqui. Eu quero que você preste atenção, ouvinte, porque você pode ser uma pessoa do seu lado que tem isso. Ele fazia amizade com as pessoas, mas não era uma amizade assim. Vou fazer... Não, apesar que depende da sua interpretação, mas... Vamos supor assim, a amizade dele era sempre uma jogada. Mas não assim, não é só dinheiro. Por exemplo, se o cara fosse rico, beleza, ele ia fazer amizade porque ele ia curtir festa. E ele falava abertamente, isso não é um... Eu não tô falando aqui de uma teoria, não, gente. Ele falava. Por exemplo, se o cara era rico, ele vai poder frequentar festas bacanas. Ele vai poder beber das melhores bebidas, comer da melhor comida. Então, tem esse jogo aí. Quando o cara era legal, aí o que que era? O jogo era que ele ia fazer amizade do cara, por quê? Porque na hora que ele estiver sozinho, ele ia ter uma companhia, que ele ia dar risada. Se o cara fosse engraçado, ele fazia amizade, por quê? Porque o cara ia fazer ele rir. Então ele valia fazer a troca, entendeu? É sempre na medida da troca. Nunca é igual às pessoas normais, que por exemplo, eu vou aqui na rodoviária, aqui, conheço um cara... A gente troca um papo e tal, sem ser gay, não é papo de gay, tô falando papo hétero aqui. Inclusive, muita gente diz que esse cara que eu tô falando é gay, mas aí o senhor já é outros 500. Então, não é aquela coisa assim, inocente, entendeu? Vamos fazer amizade aqui e tal, não, é sempre na base da troca e é sempre no interesse. E aí ele fazia essas amizades assim, sempre baseado no que a pessoa ia fornecer pra ele. Aí o que aconteceu? A gente se separou, mas não porque briga, mas porque eu tive que sair da minha cidade natal para estudar e ele teve que ir para a cidade da mãe dele. Ouvinte, presta atenção, ouvinte, porque essa história me deixa triste, me deixa revoltado. Ele sempre me viu como um otário. Sempre me viu como um otário. Porque na escola eu falava, fulano, nós estamos fodidos, nós temos que estudar. Não tô dizendo que eu sou o nerdão, não, mas eu falava, nós temos que passar na faculdade, bicho. Porque esse negócio de faculdade eu sempre levei a sério. Nós temos que fazer faculdade, nós temos que levar a sério, cara. Nós temos que dar um jeito. Aí ele falava assim, o negócio é curtir, tem que curtir a vida. Isso aí não dá nada, tem que curtir a vida. E outra coisa, eu quero mexer com música e tal. Só que tem um problema. Ele queria ser músico, mas ele não sabe cantar nada. Nada, zero. Ele não canta, ponto. Parte pra outra. E ele não toca nada. Ele não toca nada. Você dá um violão, ele não toca. Você dá uma bateria, ele não toca. Então ele queria ser um músico que não toca e que não canta. E ele sempre foi assim, ele sempre atacou muito assim, você é muito nervoso, mas você é muito preocupado. Aí quando eu vim pra cidade grande, com 18 anos eu arrumei trabalho, ele nunca quis trabalhar na vida, nunca quis. Ele nunca falou de trabalhar, nunca quis trabalhar. Nunca teve uma conversa de vencer na vida assim, pelo trabalho, é sempre conversa torta, é esquema, é acordo. E aí eu me sinto meio que a formiga e a cigarra, só que numa versão onde a cigarra tem clamor social, porque as pessoas viam ele como o bacanão, o legalzão. E eu que sou o cara que fala de trabalho, de estudo, eu sou o mala, né? Eu sou o cuzão, Eu sou o babaca, eu sou o loser, eu sou o beta, entendeu? Ele que fala de curtição e de festa e de ficar famoso, que ele sempre quis ser famoso, ele é o bacana, ele é o alfa. E eu sou o cuzão, eu sou o cara chato, entendeu? Eu sou o cara chato que fala que é importante trabalhar e estudar pra vencer na vida. Só que você, só que ele, não sabe, ele, não, ele é um cara que não tem apego, ele não tem gratidão. Eu, ouvinte, eu tenho gratidão porque é o seguinte, o meu avô é da lavoura, bicho. A minha mãe trabalhou, a minha mãe era da roça e ia pra cidade pra estudar e voltava pra roça, cara. Então isso aí eu dou valor. Só dou valor, bicho. Dou valor nisso. Eu reconheço o esforço disso. Mas pra ele, na cabeça dele, no mundo de Bob, deve ser tudo muito fácil. E com o passar da história, você vai entender que, de fato, numa sociedade doente, as coisas pra ele são muito mais fáceis do que pra mim. Mas vamos lá. Então, eu era tirado pro cuzão. E ele, porque ele tinha esses papos de festa e de balada, ele era tirado pelo... A roda da resenha, o pessoal das amizades, consideram ele o cara legal, o cara bacana. Eu sou sempre... Se você perguntar pros meus amigos de infância, eu sou sempre o cuzão, o cara nervoso. Não cuzão, porque eu fui babaca com os outros, não. Mas porque eu sempre fui preocupado com faculdade, com trabalho. E eu também não tô me colocando como modelo de homem, não. Porque eu fracassei, eu tô com 25 anos e não formei. Ficou de xota. Então também não tô dizendo que eu sou o bom da boca, não. Tô só dizendo que eu sempre priorizei trabalho e faculdade. Mas por causa de xota, eu acabei me perdendo. Pois bem. Então, ele nunca quis trabalhar, nunca quis estudar, nada. E sempre com esse papo de fama. Com 18 anos, eu fazia curso técnico e trabalhava. E a mãe dele, preocupada com o futuro dele, porque ele não queria fazer nada, preocupada com o filho, com essas loucuras. Presta atenção, ouvinte, pelo amor de Deus, presta atenção, presta atenção, presta atenção. A mãe dele me ligou. Hernani, o fulano está desempregado. O fulano não tem rumo na vida. Me parece que não tinha tirado o ensino médio. Me parece. Tenho quase certeza que não tinha tirado o ensino médio. E ele precisa dar um rumo na vida. E eu estou vendo que eu não vou dar conta dele. Você tem como você arrumar um emprego aí pra ele, alguma coisa? Aí eu falei, tudo bem. Aí eu conversei com ele e falei, você quer? Ele falou, quero. Ele falou, quero. Tá bom. Ouvinte, eu peguei, mandei currículo dele, eu corri atrás. Eu avisei, falei, ó, ele não está aqui na cidade, mas se vocês quiserem, ele vai vir. Pois bem, ouvinte, você sabe qual o emprego que eu arrumei pra esse bicho? Muitos aqui pode ser que não... Apesar que o pessoal aqui é mais velho vai saber. Eu arrumei na finada telefônica pra ele, cara. Eu arrumei, bicho. Vocês têm que bater palma pra mim, cara. Puta que pariu, cara. Eu arrumei na finada empresa telefônica. A telefônica, de São Paulo que não existe mais. Parece que, não sei se quebrou, se passaram pra frente. Eu arrumei na telefônica pra ele, rapaz. Ele ia ser... parece que analista lá tal, e eu arrumei pra ele. Por causa do conhecimento que ele tinha de informática, essas coisas, ele conseguiu. Eu arrumei pra ele, eu arrumei a entrevista pra ele. A mãe dele, coitada, ela não tem nem culpa, nem põe culpa nela. Porque ela não educou o menino. O menino morou, ela não tinha condição de cuidar do menino. Quem criou ele foi a avó. A finada, que eu desejo que ela encontre paz, porque ela era uma mulher muito boa. Então, ele nasce, eu acho que isso aí é um problema mental dele, essa sociopatia, eu acho que é um problema mental. Não é nem culpa da avó, nem da mãe. Então a mãe, na esperança de ver se o menino tomava um rumo, o moleque, pegou e falou assim, então vai trabalhar nessa empresa lá. Pegou, comprou 5 camisetas. Olha que dó, gente. Dá dó, bicho. Você tem que reconhecer. Uma mãe faz o que pode pelo filho, cara. Você tem que reconhecer. Ele... Ai, ai. Estragou minha gravação. Vai, entra aí. Não, pode entrar. Não, mas agora pode entrar. Desculpa aí, putada. Estou recebendo a visita da minha mãe. Minha mãe veio de Minas pra me visitar. E ela atrapalhou o áudio. Então, vamos lá, vamos recomeçar aqui. Então, como eu tava falando, a mãe do rapaz comprou 5 camisetas sociais pra ele. Pra ele poder trabalhar. E mandou ele pra cá. Porque ele tinha que se apresentar no trabalho, na entrevista, né? E aí ele veio, no primeiro dia ele já foi na entrevista, passou. E aí ia começar, era um bom emprego, com um plano de carreira. E aí eu ia deixar ele morar num apartamento, que depois que eu fiz a República. Ele ia morar lá, ia trabalhar. Eu ia dar um bom desconto pra ele na República. Só que quando ele veio, ele tava com umas conversas assim, que ele queria fazer fama internacional, não era só nacional. Ele queria ficar famoso no mundo inteiro, não só no Brasil. E que o jeito certo de fazer isso seria ir para Londres, porque Londres é a capital da música, e lá ele ia conseguir se dar bem musicalmente. Lá ele ia conseguir se destacar. Lembrando, mais uma vez, que ele não sabia tocar nada e não sabe cantar. E aí o que ele fez nessa época foi começar a estudar mixagem e ser DJ. Porque afinal, DJ não precisa saber tocar e DJ não precisa saber cantar. Ele só tinha que fazer as músicas lá, os beats e tal. Pois bem. Ele veio e só falava de Europa, Europa, Europa. Que eu vou pra lá. E ele é de família simples. A avó morava na roça, já faleceu. E é família simples, humilde, sabe? Eu falava pra ele assim, cara, mas você não tem dinheiro. Ah, mas eu vou arrumar. Eu pego 5 mil com a minha avó, pego mais 5 mil com não sei quem, vou dar um jeito. Eu falei assim, então trabalha, junta o dinheiro e vai, ué. Não, eu já tô com outros planos, trabalhar na Europa. E eu tinha penado pra arrumar trabalho pra ele. Eu tinha arrumado lugar pra ele dormir e tudo. E ele sempre falando que ia pra Europa. Aí um dia... ele pegou, eu apertei ele e falei assim, mas vem cá, você vai pedir demissão do emprego? Ah, eu acho que eu vou. Mas por quê, cara? Ah, não. Pra mim isso aqui não vai rolar, não. Pra mim eu acho que a melhor coisa é ir pra Europa. É ir pra Londres, virar músico, ficar famoso lá. Porque lá é muito melhor, lá vou ter outras ideias e tal, lá eu vou curtir. Eu falei assim... Mas o que que você vai fazer lá se você não conseguir ficar famoso, cara? Eu falei assim, não, eu vou chegar lá, eu vou arrumar um trampo pra trampar pouco e ganhar muito. Eu falei, mas trampar pouco e ganhar muito? Mas o que que você quer fazer? Garçom vai ter que trabalhar umas 8, 10 horas por dia. O que mais? Às vezes contrata também pra lavar carro lá. Lavar carro é um trampo feio da puta de ruim. Não vai ter moleza. Aí eu fui apertando, e ele soltou a verdade pra mim, ouvinte. Ouvinte, eu que sou um cara muito acostumado com... Sei lá, cara, não tô dizendo que eu sou santinho, não, mas com honestidade, sabe, com coisa normal. E ele vem com... Eu arrumei um trampo pra ele, assim, que pra mim era... na minha cabeça eu tinha feito um mega de um favor pra ele. E ele soltou a verdade pra mim, ele falou, olha, eu acho que eu vou fazer programa na Europa pra juntar dinheiro. Pra poder investir na minha carreira. Pra eu poder contratar um empresário que vai me jogar no sucesso. Eu falei assim, cara, mas você vai fazer programa? Lá quem vai contratar você pra fazer programa é velho, é um homem, é bicha. Ele falou assim, não, isso aí eu já conversei com um cara. Olha a cabeça, ouvinte. Olha a cabeça de doente. Eu conversei com um cara que falou pra mim... Que o segredo tá em você tomar um Viagra inteiro e meio Dramin. Porque o Viagra vai te dar mais bombeamento pra ereção. E o Dramin vai te fazer relaxar. E aí você consegue. Dar uma apagada. Meio que apagada a realidade. E aí você vai sentir só assim. Por exemplo, se tiver que comer um velho, eu consigo mentalizar que eu tô comendo uma mulher bonita, porque o Dramin vai me tirar do senso da realidade. E o Viagra vai me dar a ereção. Então eu vou ficar só ali bombando. bombando o cu do velho e eu vou ficar de boa. Não vou nem sentir que eu tô comendo um homem. Já que falou isso pra mim, cara. Nossa. Senti náuseas, cara. Senti náuseas. Ele falou isso. Isso é sério. Só que aconteceu. Aí eu peguei e falei assim, cara. Então vai lá e pede demissão. Pede demissão lá. Pegou, pediu demissão. E nessa época ele já tava com umas conversas que eu notava que ele era doente mesmo, sabe? Além dessa do Viagra, ele fez mais uma. Tem uma aqui na cidade, tem uma boate grande aí. E ele queria tocar como DJ na boate. Olha a mente de doente, de sociopata. Lembra que eu falei pra vocês que as amizades dele são sempre trocas? Olha a mentalidade dele. Que ele ia fazer amizade com carinha. Que tem amizade com o dono da boate. Não, ele ia fazer amizade com um cara que tem amizade com o filho do dono da boate. Que aí ele ia organizar de ir numa festa ou numa social que o filho do dono da boate estivesse lá. Depois que ele conhecesse, aí ele ia conversar com o filho do dono da boate e ia virar amigo dele. E aí ele ia arrumar um esquema pra almoçar na casa do dono da boate, almoçar lá ou jantar lá. E aí ele ia conseguir conversar com o dono da boate. Ele armou todo esse plano e tava fazendo. Olha a doença, cara. Olha o nível de doença. É tudo em esquema de troca. Inclusive ele fez isso comigo. Porque na hora que ele pensou que ia chegar aqui, ia trabalhar e ia fazer a carreira de DJ dele, a carreira internacional dele, a famosa carreira, ele, né, tava de boa comigo. Na hora que ele viu que ia pedir conta e ia vazar, ele começou a me tratar babaca. Nunca falava mais comigo. Até que um dia ele pediu demissão. Eu me lembro desse dia com alguma vivacidade, porque... Vivicidade, na verdade, né? Ou vivacidade. Ah, agora não vou lembrar. Porque eu me lembro desse dia porque foi o seguinte, gente. Eu fiquei, assim, muito puto. Aí eu me fechei no quarto, assim, e falei assim, gente, mas esse cara vai pra Europa pra comer, velho? Em vez de trabalhar decente aqui, cara? Puta que pariu, cara. Que ideia é essa, cara? Aí ele pegou e... Eu me lembro disso, ele fez isso. Arrumou a mala, foi lá pedir demissão na empresa. Voltou, pegou as coisas e saiu sem se despedir. Nem se despediu. Porque o trouxa aqui, o otário... É panguão, né? Eu sou otário mesmo. Quer dizer, ele ficou na minha casa um mês, comeu de graça, bebeu de graça, ficou tranquilo. Só curtiu. Eu arrumei trampo pra ele e saiu sem nem se despedir. Pegou e saiu. Aí foi lá pra coitada da avó dele que trabalhava no campo, na fazenda, coitada. Não é fazendona grande, cheia de gado não, gente. Fazendinha, sítiozinho. Foi lá, arrumou parece que 5 mil e parece que cada tia aí deu 1.000. E vazou fora. Chegou lá, rapaz. Isso aí ele mesmo conta anos depois. Ele chegou lá, rapaz. Ele foi com outro cara tão doente quanto ele. Um outro cara doente também, que também sonhava em ser famoso. Chegou lá com esse papinho de prostituição, que não sei o quê. Não sei que não vingou. Isso aí é... Foi um motivo que ele voltou. Sentaram ele num emprego de pedreiro lá na Europa. E falaram que o emprego de pedreiro lá na Europa é mais fé da puta do que o trabalho aqui no Brasil. Porque lá diz que os latinos e os africanos que eles põem pra trabalhar na obra não tem proteção. Lá não tem negócio de registro, porque não tem como registrar. É um trabalho mais fé da puta que existe. É trabalhar de pedreiro aí pra fora. Isso que é um trabalho fé da puta de ruim. Diz que enchiam uns latão de cimento. É pra encher laje, né? Mas dava, enchia aqueles latão de cimento e punha ele pra andar, pra correr o dia inteiro. Aí o que aconteceu? Ele não tinha dinheiro pra se manter, certo? Então ele tinha que trampar. Só que o que ele trampava, ele chegava tão morto em casa que ele não tinha tempo pra mexer com a carreira dele internacional aí. Que ele queria tocar, sei lá, em pubs, sei lá o que. Sei lá o que aquele cara queria fazer. Aí teve que voltar pro Brasil. Quer dizer, voltou pro Brasil fudido. Deu prejuízo pra coitada da avó, deu prejuízo pras tia. Não juntou um puto. Voltou liso. Aí voltou. Última vez que eu encontrei ele foi em 2014. Tava com a minha ex-companheira. Encontrei com essa bosta lá. Não, não é bem bosta, assim, porque eu não tenho. Eu não sei se eu tenho mágoa dele, cara. Só que eu fico espantado com a cabeça dele. E eu fico espantado que é o seguinte. Ele é o legalzão da galera, entendeu? Ele nunca quis trabalhar. Ele nunca quis vencer na honestidade. E tem mais coisa, tem mais sujeira. E ele é o legalzão. É uma sociedade doente, cara. Eu não entendo. Aonde eu sou o Caxias, eu sou o otário. Porque eu falava que tinha que trabalhar e estudar. E eu sou o otário. Ele que quer ser o famoso internacional, ele que é o bom. Isso eu fico puto, cara. É a inversão de valores. Mas aí a última vez que encontrei ele foi em 2014. Ele falou que tava, que fez turnê com uma banda. Parece que ele foi hold da banda. Mas não é banda grande, não. Ele foi num, acho que era um micro-ônibus aí, levou uma banda. Parece que era banda de metal. E ele foi usando cocaína a viagem inteira, que ele tava viciado em cocaína. Não sei nem se saiu desse vício. Dizem, a bocas pequenas, que ele toca na noite paulistana. Que, então, se tá tocando na noite paulistana e já era viciado em cocaína, sei não. E o que mais me impressiona foi o seguinte. Quando eu ia na casa dele, eu era muito amigo da avó dele. Eu gostava da avó dele de graça. Não gostava porque tinha interesse, não gostava porque ela me dava as coisas. Não. Eu gostava de sentar e conversar com a senhorinha. Quando ele foi embora pra São Paulo, ele nunca mais veio pra visitar a avó. E a avó criou ele, não foi a mãe. Ele nunca visitou a avó dele. Ele saiu de casa e não voltava. Aí quando ele vinha pra passear, ele vinha, dormia uma noite na casa da avó e o resto ele dormia na casa dos amigos. Bebendo, putaria e tudo. Eu falava assim pra ele, fulano, vai ficar com a sua avó, bicho. Não, depois eu fico. E pá, vazava embora. Eu me lembro que eu visitava sempre a avó dele. Ia lá fazer uma visita, ficava conversando. E a avó dele sempre falava pra mim que como que eu vou visitar a avó e o próprio neto não vai visitar a avó. Enquanto isso, o neto aí na putaria, cocaína, bebida, e não podia visitar a avó. E eu sempre visitando. Pô, vá merda, cara. Entendeu? Às vezes a gente vê que o cara que é legal, que é um engraçadão, que é o cara social, esse cara tem um puta de um valor na sociedade. E a pessoa que quer falar que, sei lá, cara, que tem que trabalhar, que tem que vencer na vida, cara. Olha, eu não tinha essa vida fácil, não, cara, de festinha, cocaína, social, não, cara. Eu passei aperto, cara, pra estudar, bicho. Meu trabalho, o dia que eu ganhava no trabalho era contado pra fazer faculdade, cara. Não tinha farra, não. E, sabe, a gente vê que é assim, cara. Loucura, cara. O mundo tá doente, cara. Quer dizer, é um cara que é desleal, é um cara que tem... E ele tá com esses ideais aí, falou que vai ficar famoso no mundo inteiro aí. Mas, cara, se quiser ficar, fica, cara. Mas, sabe, pisando nos outros, sendo babaca com as pessoas, sendo ingrato, não quer trabalhar... Não quer correr atrás, e é isso, cara, meu sentimento, assim, primeiro ele foi ingrato, porque eu arrumei o trabalho a pedido da mãe dele, aí ele vem, aí ele caga e anda, não teve que botar dinheiro na casa, aí de repente começa com um emprego, com um papo de prostituição na Europa, aí abandona o emprego, nem se despede, nem nada, vai embora, depois eu tive que mandar as camisas sociais que ele esqueceu, as camisas sociais caras, ele esqueceu. A mãe dele me ligou pra pedir desculpa e pra pedir as camisetas, eu mandei. E o que eu fico triste é isso, cara. Se hoje em dia você for perguntar, ele tem muito valor. É um cara que queria se prostituir, é um cara que é fama a todo custo, que passa em cima das pessoas, que usa as pessoas pra chegar no fim que ele quer. Esse cara tem valor. E eu sou o cara cuzão, eu sou o babaca. Por quê? Porque eu falo que tem que trabalhar, tem que fazer faculdade, que tem que correr atrás. Eu sou o cuzão. Eu sou o babaca. Eu sou o mala. É assim que funciona a cabeça. É só ingratidão, bicho. Só ingratidão, sujeira. Esse cara, ele, pra mim, já foi um grande amigo. Hoje, pra mim, ele é um cara repulsivo. The mirror, I start to think about all that I've lost, and I hear a voice inside my head. You should forget the past, the weak, this fear is haunting me. Can't escape my own reality. I'm freaking out, I lost all clemency. Pessoal, meu nome é André Nogueira, eu já participei de alguns podcasts aí com o Hernani, inclusive de histórias de ingratidão, né? E infelizmente a gente tem várias aí para compartilhar. Teve uma que aconteceu agora, por esses dias, que foi com meu tio, né? Mas é interessante porque essas coisas acontecem, né? As pessoas não sabem aproveitar as coisas boas da vida, né? As oportunidades que tem. E abrem porta para outras pessoas que acabam sabendo, né? Aproveitar, que acabam, às vezes, até estão precisando mais, dão mais valor. Então, eu vou ter que fazer uma pequena introdução aqui sobre meu tio. Na verdade, ele é meu tio, assim, ele é casado com a minha tia, né? É irmã do meu pai. Ele casou com ela cedo, né? Mas sempre foi muito assim, ele bebia, né, enchia a cara. E teve 4 filhos com ela, né? Mas ele não sustentava os filhos, ele não ficava em casa nem nada. Então meu avô que acabava tendo que pagar aluguel, pagar remédio, pagar roupa, comida, tudo pra minha tia e pras crianças, porque ele não comparecia, né, o marido dela. E sempre foi muito complicado com coisa de emprego. Meu avô já arrumou emprego pra ele em prédio, pra ser porteiro. Em sapataria, minha avó arrumou de vigia de cinema pra ele. Mas ele sempre a mesma coisa, chegava bêbado no trabalho, atrasado, aquele cheiro de cachaça, né? Aí o pessoal ia chamar atenção, ele respondia mal, brigava, às vezes dava até pancadaria lá, porque não pode chamar a atenção dele. Enfim, meu pai agora, né, abriu a escola. Uma escola aqui, particular. E a gente precisava, né, de inspetores. Então, meu pai resolveu empregar ele. Porque antes disso ele trabalhava com um bar. Ele tinha um bar lá. Que ali ele gostava, né? Que ele não fazia nada. Ficava atrás do balcão, porque o bar não tinha movimento. Ele ficava atrás do balcão ali sem fazer nada. E ficava bebendo, né? Só que aí chegou uma hora que a minha tia fez ele fechar o bar, porque ela que, com a aposentadoria dela, pagava as contas do bar, porque o bar não conseguia se pagar sozinho. Então ela fez ele fechar o bar. Ele fechou, mas aí não queria fazer nada. Acordava 2 horas da tarde, ficava sem fazer nada, depois ia 10 horas da noite e já tava dormindo. Assim, eu não sei como é que ele consegue, cara. Assim, sabe aquela pessoa que consegue realmente ficar sem fazer nada, nada, nada, nada. Consegue ficar sem ver uma televisão. Porque quando você tá vendo televisão, você tá fazendo alguma coisa, né? Você tá ocupando seu cérebro ali com alguma coisa. Ele consegue ficar sem fazer nada, absolutamente nada. Eu não sei como se faz isso. Sei lá. Mas enfim. Ele era desse jeito. E aí meu pai deu um emprego pra ele, porque minha tia também queria um carro novo, né? Eles tinham uma Paraty muito velhinha, muito mal cuidado. E ela queria, pô, finalmente comprar um carro novo, mas ela sozinha não ia conseguir. Então ele precisava de um emprego pra poder ajudar a pagar as parcelas. E aí meu pai ofereceu, meu pai chegou, ah, quer vir aqui, vem, trabalha aqui, molezinha. Pega 6h30 da manhã, né, quando abre o colégio, fica até 2h30 da tarde, tranquilo. E tem uma hora de almoço. Então ele foi, né? O cara não tem estudo nenhum e tal, pô, não pode reclamar, né? Empregão. Só pra chamar a atenção de umas crianças de maternal e pré-1, pré-2, sabe? Primeira série. Criancinha, assim. Então, beleza. Aí, pô, só que o cara sempre trabalhando, assim, com muita má vontade. Ele não fazia nada, assim, tipo, se a faxineira chegasse lá. Por exemplo, tinha uma poça lá. Uma poça, porque choveu, ficou uma poça lá num lugar que poderia uma criança escorregar. Ele, em frente à poça, ele não poderia pegar um pano e passar ali. Ele tinha que chamar a faxineira, às vezes estava lá limpando uma sala, pra ela passar o pano de chão ali. Tipo, o cara não servia pra nada, nada. Mas tá, né? Meu pai, ah, deixa, porque é marido da minha irmã, né? Não vou ficar brigando e tal. Então tá. Aí, foi tolerando, né? Só que chegou um dia, meu pai tá ouvindo um barulho estranho. Aí ele olha na câmera, assim, né, de dentro da diretoria, ele olha na câmera e vê que tem umas crianças jogando, assim, chutando a bola pro alto e tá batendo na telha, né, da cobertura do pátio. Jogando, assim, chutando, batendo nos armários, né, que lá na escola os alunos têm armário, né, pra guardar, igual o armário americano, né. Então, as crianças chutando lá. E ele em frente às crianças, lendo jornal, sem chamar atenção. Aí meu pai, pô, não gostou daquilo. Aí ele foi lá e chamou a atenção das crianças. Pô, fulano, você tá aí chutando a bola aí, não tá vendo que vai quebrar alguma coisa? Para com isso. Aí a criança mesmo já chegou. Não, desculpa, tio, não vou fazer mais não. Guardou a bola e tal. Aí, pô, meu pai achou legal, né? Que a criança entendeu de boa. Só que ele, o meu tio, ele não tirou o jornal da cara, sabe? Nem olhou meu pai, nem ligou que meu pai tava ali. Meu pai teve que sair lá da diretoria pra chamar a atenção. Aí meu pai, pô, o Cássio, porque ele ficou meio nervoso, assim, do cara não fazer nada, sabe? Mesmo com ele ali. Ele chegou, pô, você tá aí lendo jornal, não tá vendo isso, cara? Tive que sair lá da diretoria só porque eu vi na câmera também, senão eu não ia nem ver. Aí depois aparece alguma coisa quebrada, a gente não vai saber quem foi. Aí pra quê, cara? Meu pai falou exatamente assim, porque eu tava perto e ouvi. Não falou nada demais. Mas pra quê? O cara fechou o jornal. Eles estavam lá porque eu deixei. Que não sei o quê. E se alguém tiver que chamar a atenção, era eu, não era tu não. Gritando assim. E as crianças perto, ouvindo um inspetor gritar com o diretor, cara, da escola. Aí meu pai ainda se controlando. E olha que meu pai é difícil se controlar. Ele não é tranquilo, eu sou tranquilão. Agora ele é mais explosivo, né? Mas ele se controlou porque marido da irmã dele, né? Ele falou, ó, para de gritar, vem aqui comigo, vamos lá no escritório, vamos conversar. Ele, eu não vou em escritório nenhum, não. Eu aqui não ponho os pés mais. Eu vou embora agora. Aí meu pai, ah, tá bom, então você tá suspenso, então. Vai pra casa pensar. Meu pai ainda tentando contornar a situação, né? Ele, eu não vou pensar nada, não. Eu não piso mais meus pés aqui dentro, que não sei o quê. Aí foi tirando a gravata, igual um retardado, jogando a gravata pro chão. E saiu, velho. assim, do nada. Aí jogou a chave pra mim, a chave que o inspetor tem, né? Um monte de chave de porta de sala e tal, e foi embora, do nada. Assim mesmo. E, cara, ele não tem estudo nenhum, ele não tem... Era um trabalho super simples. Meu pai não chamou a atenção dele, assim, de uma forma que o humilhasse ou coisa assim. Foi completamente inexplicável, cara. E ele foi pra casa. Minha tia agora tá ferrada, porque minha tia comprou o carro. Comprou um Honda City. E vai ter que pagar sozinha, né? Com a aposentadoria dela. E não vai sobrar quase nada, porque ela já pagou o aluguel da casa dela, ela já paga tudo. Agora vai ter que pagar... Ela já paga o cartão dele, inclusive. Cartão de crédito. Agora ela vai ter que pagar o carro sozinha, porque ele não vai arrumar outro emprego. E, cara, meu pai foi depois tentar ligar pra ele, pra conversar com ele e tal. Pô, ele não quis nem atender meu pai, gritando um monte de coisa lá. Eu vou atender esse filho disso, que não sei o quê, filho daquilo. Ele que pega o emprego, enfim... Pô, cara, falando um monte de besteira. Assim, é bizarro como o nego é... Sei lá, cara, é mal agradecido e não aproveita as oportunidades que Deus dá. Porque, às vezes, a oportunidade que alguém te dá... Tá, foi a pessoa que te deu, mas ela tá sendo usada ali por Deus pra te abençoar. Entendeu? Quando é que alguém vai chegar pra um cara... que não tem estudo, que não tem uma aparência tão boa e tal, que já tem mais de 60 anos, chegar pra ele, oferecer um emprego desse pra ele receber lá R$2.000 por mês, um emprego molezinho assim. Não vai chegar, entendeu? É Deus que dá essa oportunidade. Você tá jogando fora a oportunidade que Deus deu. Mas é triste, mas é bom que ele abriu vaga. E com isso a gente acabou empregando um outro senhor lá, que tava até catando latinha na rua. Ele conversou comigo depois, ele, olha, eu dei graças a Deus, porque eu tava já catando latinha na rua, tava um ano desempregado, na minha idade ninguém dá emprego. Eu já tava passando necessidade mesmo, esse emprego caiu do céu. Recebi a notícia meia-noite da minha sobrinha, que vocês estavam precisando, vim aqui de manhã e Deus me ajudou. Consegui esse emprego, ele foi lá selecionado no meio de mais de 20 que a gente chamou lá. E pelo menos, assim, desse lado eu fico feliz, né? Pelo menos abriu as portas pra alguém que tá precisando realmente, que dá valor, que se empenha. Ele vai lá, ele passa o paninho no chão pra ajudar a senhora lá da faxina, ele conversa com as crianças direito, ele não grita, não responde, assim, não é mal educado, entende? E dá valor, você vê que ele tá feliz em estar ali. Agora, dos outros, a gente... Sim, a gente dá oportunidade, né? A gente se esforça e faz a nossa parte. O importante é a gente continuar fazendo, né? Quando Jesus disse que pra dar outra face, né? Quando tomar no rosto. Não é porque alguém vai te dar um tapa e você vai dar outra face. Não é exatamente isso, não é literal. Mas é que... Se alguém não corresponde com o que você faz, não importa. Você tem que perseverar fazendo o bem. Porque aí você tá fazendo sua parte, né? Você tá fazendo sua parte, tá construindo um ambiente melhor, né? Agora as outras pessoas, aí você não tem controle sobre elas, né? Você não tem como saber o que elas vão... Como é que elas vão reagir, você não tem como controlar a reação delas, não tem como controlar a atitude delas, né? Você só tem que fazer o bem e esperar que as pessoas aproveitem, né? Que as pessoas transmitam isso adiante. Então é isso. Essa foi a história mais recente aí, de ingratidão. E vamos seguindo em frente aí, que outras virão, com certeza. Mas também histórias bonitas de gratidão, de... perseverança, de amor ao próximo, também vão surgindo e vão nos alegrando, né? Então é isso. Valeu. Obrigadão, pessoal. But sometimes it seems as our life's meant to be. We'll be right back. Mulheres, por favor, sentem-se nas caixas de som, porque agora vocês vão chegar ao clímax só na voz. Hernani, meu querido, por favor, aumente as frequências graves, porque agora vai uma boa aqui, ó. Lá vai, hein? É, um bom grave, não é? Bom, ingratidão, o tema é esse, então eu vou contar uma história para vocês. Em primeiro lugar, eu quero deixar uma citação, hein? A ingratidão mata a afeição, tá certo? Claro. Bom, a história que eu vou contar para vocês é uma ingratidão para com a minha mãe, não para comigo. A minha mãe, ela tem um irmão que é casado. O casamento é uma bosta. É uma verdadeira bosta. Então, vamos voltar para 1988? Vamos. Eu devia ter 13 anos em 88. 13? Pode ser. Não, eu acho que sim. Eu sei que eu nunca tinha visto esse povo na minha vida. Eu não sabia que eu tinha familiares, no caso eles, né? Porque vieram na minha casa e minha mãe me apresentou. Não o meu tio, mas a minha tia, né, que é casada com o irmão da minha mãe, e três frutos do casamento vieram também, mas esses frutos são mais novos do que eu. Então eu tinha 13, o fruto mais velho tinha 11, não sei, 10, 11. O outro tinha 7, o outro tinha 5. Tá certo. O que aconteceu? Eles foram procurar minha mãe, né? Como se fosse um... Ah, meu Deus, agora temos que unir a família. Vamos unir essa família. Ficamos tanto tempo longe. Agora eu quero mostrar para os meus filhos que eles têm um primo chamado Alexandre Tasca. Sensacional. E tem uma tia chamada Clélia. Aí tá ótimo. Minha mãe recebeu. Eu não sei como sabia o endereço. Talvez alguém falou. Eu não sei dos detalhes. Aí o que aconteceu? Eu reparei que todo final de semana, sem exceção, os quatro apareciam em casa. Os quatro seres humanos chegavam lá em casa. A minha tia e os seus frutos. E aí o jantar tinha que aumentar para quatro pessoas, né? A mais. E aí... Não contente com isso, minha mãe também dava roupa para os frutos. Minha mãe pegava talão de cheque e distribuía folhas assinadas para minha tia. Em branco. Mete o valor que você quiser, né? Mais ou menos isso. E aí era uma maravilha, porque todo final de semana... Estavam todos presentes. E eu ali, adorando, porque eu estava brincando com meus primos. Né? Brincando. Ué, eu era moleque, porra. Pra mim tá tudo bem. Eu não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Não sabia. Aí, o tempo foi passando. 1, 2, 3, 5, 8, 10 anos. E... Todo final de semana, a mesma coisa. Até que os meus primos foram crescendo, né? Os meus primos que eu digo é no gênero, né? O masculino prevalece. Quando a gente fala homem, Nós estamos, de repente, nos referindo a mulheres também. Então, vou falar no masculino. Mas podem ser três homens, podem ser três mulheres, podem ser um homem e duas mulheres, podem ser todas as combinações. Bom, aí depois de um tempo, depois de uns 10 anos, a frequência começou a cair, né? Começou a cair. Por quê? Não sei. Eu não tô querendo saber, porra. Eu nunca perguntei isso na época, né? Bom, mas eu não posso deixar um áudio tão comprido, então eu vou tentar ser sucinto. Começou a cair por um pequeno detalhe. Dona Clélia, minha mamãezinha, ela começou a não prover tanto quanto ela provia. Porque a situação começou a ficar apertada, mamãe começou a fazer muita loucura com grana, né? Então ela não podia mais distribuir folhas de cheque em branco à la vonté, né? E também não podia ficar pegando e comprando comida pra caralho, né? Não, não dava. E aí, coincidentemente, a minha tia, com seus frutos, deixou de frequentar a minha residência. O convívio se restringiu apenas a feliz aniversário, feliz Natal, feliz Ano Novo. E eu continuava frequentando a casa do meu tio, da minha tia, dos meus primos, porque eu gostava deles. Gostava. Só que começou a me causar uma certa antipatia quando minha mãe e a minha empregada contavam o que acontecia naqueles anos passados, né? Que chegava, comia, conversava e ia embora. Levava cheque em branco, minha mãe comprava roupa para todo mundo, dos meus primos, porque o pai estava cagando e andando, né? Ele provia o mínimo do mínimo. E minha mãe compensava isso para todo mundo lá, para mais quatro. Menos pro meu tio, né? Só faltava isso. E eu comecei a pegar uma certa antipatia da minha tia. Comecei mesmo, muito. Mas eu ia na casa mesmo assim deles, levava ao supermercado para fazer compras, né? Porque um dos meus primos, ele é muito glamuroso, né? E é de uma pão-durice também extrema e absurda de cobrar tipo 5 centavos de dívida do outro primo. Você me deve 5 centavos! Do ano retrasado, quando fomos comprar cigarro para minha mãe, e aí eu tive que dar 5 centavos para completar o valor. Cadê meus 5 centavos? Com juros já está em 7,5 centavos. Como é que vai fazer o 0,5, caralho? 7 centavos e 5 milavos? Não tem. Então arredonda para 8, né? Ah, você boazinha. Você bonzinho com vocês. Não precisa me pagar o juro, só me dá os 5 centavos. Mais ou menos assim. Não tô exagerando, viu? Não é exagero isso, não. E esse primo meu, eu vou falar uma coisa pra vocês. Primo ou prima, tá? Vocês não tem ideia do que é. A avareza ali era um negócio complicado. Tem uma outra citação, viu? Vou falar para vocês sobre a avareza. A avareza é viver na pobreza pelo medo da pobreza. Bonito, né? Eu só não lembro de quem é. E vou contar uma história rápida de avareza desse meu primo do meio, né? Um dia foi na minha casa e já dirigia. E minha mãe pediu um favor, na época que minha mãe fumava. Não maconha, tá? Porque tem jovens que possam estar ouvindo e achar que é normal, Não, mas minha mãe fumava cigarrinho Capri, aquele fininho. E ela pediu, por favor, falou pro meu primo, será que você poderia me levar até o posto de gasolina para eu comprar o meu cigarro? E o meu primo, muito gentil, claro, onde fica o posto? Fica uma quadra ali, é só uma quadra. Ah, tá. Você sabe o que que o meu primo me exigiu como favor para minha mamãe? Por ter feito o grande sacrifício de levar minha mãe para comprar cigarro a 100 metros de distância? Exigiu que minha mãe enchesse o tanque do carro, que provavelmente devia estar na reserva, até a boca. E minha mãe tonta encheu, porque minha mãe não tem noção de nada. Se falar para minha mãe é que tem que encher o tanque, e o tanque custa R$500 e é o preço para pôr um litro, ela vai acreditar que um litro custa 500, entendeu? Isso aí não é nem ignorância, isso é falta de atenção, entendeu? É a pessoa que não liga, não sabe quanto custa as coisas, então acaba... Gasolina, não sabe quanto custa. Um maço cigarro sabe, mas não tem noção da gasolina, entendeu? Aérea, vive num outro negócio. Até o dia que eu me lembro muito bem que eu liguei pro meu primo menor, o mais novo, e eu falei brincando, né? Eu falei, porque já tava uma merda, né? Já tava na cara que a mãe deles era uma pessoa muito da interesseira e eu já sabia disso. Comecei a ir menos lá também e eu até brinquei, falei pro meu primo assim, falei, ó, minha mãe, brincando, minha mãe não tinha falado nada, mas eu falei brincando. Falei, ó, avisa tua mãe lá que minha mãe tá mandando um beijo, né? Tipo, já tinha passado 7 anos, 6 anos sem falar nenhum oi, entendeu? A pessoa não falava nenhum oi pra minha mãe, que a sustentou e os 3 filhos durante 10 anos. Não falava nenhum oi, a filha da puta, tá bom? E aí eu brinquei, eu falei, ó, minha mãe tá mandando um beijo aí. Aí meu primo falou assim, mãe! Aí eu ouvi a minha tia lá. Ah! De longe, né? Ó a voz de longe, ó. Aí meu primo falou assim, a tia Clélia tá mandando um beijo. Aí minha tia lá de longe. Entendeu? A felicidade com que respondeu, com que pegou o abraço daquela velha da minha mãe, que não falava há 7 anos. Tia Clélia tá te mandando um beijo, mãe. Aí a mãe. Ah, tipo, que merda. Tava crente que vocês iam falar pra mim que tinha um dinheiro pra ir buscar na casa da Clélia. É mais ou menos isso. E aí eu falei, caralho, hein? Porra. Até meu primo ficou sem graça. Né? Até meu primo ficou sem graça. E aí depois disso... O negócio começou a esfriar. Meu primo mais velho ficou meio malucão lá, né? Namorava uma pessoa completamente doida, que não queria ninguém na casa, me expulsou da casa. Na loucura, expulsou todos os amigos. Todos os amigos tiveram que ir embora. Não podiam mais frequentar o palácio. O palácio de Buckingham. E foi isso, então isso é uma... Vamos pensar junto? É uma puta ingratidão, hein? 10 anos sustentando 4 pessoas. As 4 pessoas vão crescendo, vão sugando tudo da minha mãe. Tudo, tudo, tudo vai indo. Dinheiro, roupa, favores. Minha mãe levou esses meus primos para uma agência, quando pequenos, de modelos mirim. Né? Fez um monte de favores para depois, quando para de prover comida, folha de cheque em branco e os favores, ser tratada, a minha mãe, como um pedaço de bosta, né? Que não merece nem mais um ano novo, nem mais um Feliz Natal e nem mais um Feliz Aniversário. Porque antes era cartinha dos três primos. Tia Clélia, a gente gosta muito de você, um beijo. Todo mundo mandando cartinha pra Tia Clélia, né? Agora, depois que Tia Clélia parou de dar dinheiro, não mandam nenhuma bomba, né, pra explodir a Tia Clélia. Porque nem lembrar da Tia Clélia lembram mais. Talvez se lembrasse, a vontade seria de mandar uma bomba. Por que que essa velha filha da puta não dá mais grana pra gente? Mas minha mãe ficou tão insignificante que nem ser lembrada é mais. E é isso. Essa é a ingratidão. A história de ingratidão que eu tenho pra contar pra vocês, né? Minha mãe provendo tudo pra quatro pessoas e depois que não tem mais... Nunca teve obrigação nenhuma de fazer isso. E depois, quando não tem mais situação, condição financeira para ficar fazendo isso, o povo simplesmente some. É uma bela ingratidão, certo? Então, um abraço para vocês. Um abraço para você, Hernani, meu querido. E vocês querem que eu encerre com mais um grave? Mulheres, por favor, sentem na caixa de som. Se vocês estiverem com fone, coloque o fone, porque são frequências muito baixas, né? Que um alto-falante de celular normal não capta. Vamos lá? Claro que sim. Um abraço para vocês e, por favor, hein? Venham para o meu canal também aqui. Alexandre Tasca. Alexandre Tasca. O Tasca, T de tatu, A de amor, S de sapato, C de casa e A de amor. Tasca, do verbo tascar. Vou tascar um beijo em você. Beleza? Um beijo para vocês todos, ouvintes, e um abraço para você, meu querido Hernani. Salve, salve Hernani, salve confraria, aqui quem fala é o Plaiter. Seguinte, eu tenho algumas histórias de ingratidão pra contar, mas essa é a mais recente e depois dessa aí eu aprendi a lição, já faz uns 2 anos, aprendi a lição e realmente não caio mais nunca, nunca mais eu caio numa história dessa. Mas vamos lá, em 2013 eu conheci uma moça que tinha 1 mês de separada, né, naquela época ainda... Eu não tinha uma visão ainda muito bem consolidada sobre o núcleo feminino, né? E aí, o cara tinha traído ela e tal. Daí ela não quis mais saber dele. Então a gente acabou se envolvendo e lá pro 3º mês a gente resolveu firmar um namoro. E daí fiz tudo da maneira formal, né? Fui na casa dela, conheci os pais, a família e tal. E aparentemente estava tudo bem. Só que eu não sabia o buraco que eu tava me metendo, né? Cara, a família dela só tinha mulher, era avó, filha, neta, bisneta, 4 gerações, tudo de mulher. E todas elas tiveram um histórico ruim com homens. E elas se envolveram com uns caras que não prestavam, em vez delas analisarem a vida delas e as suas péssimas escolhas, resolveram pôr a culpa nos homens. E eu entrei nesse ninho de cobras aí. E aí nessa época eu vivia fazendo uns jobs de sites e como eu não sabia vender... Eu acabava trabalhando muito para fazer sites com preço muito baixo. Então eu tava atolado de trabalho. Mas se eu não namorasse naquela época, né, eu tava tranquilo. Eu conseguiria lidar com esses trabalhos tranquilamente. E eu ainda assim era meio fodido, né, porque eu estava meio perdido tentando sobreviver. Então essa moça aí, que eu namorava, começou a tossir muito, né, e essa tosse durou muitos e muitos dias. Aí a gente desconfiou e fomos até o hospital. Resumindo, ela estava com pneumonia e teve que ser internada assim às pressas. Quem é do Rio de Janeiro pode saber, mas eu moro num bairro aqui, Realengo, e esse hospital era na Freguesia, na Estrada dos Três Rios. É longe pra caramba. Ninguém sabia dirigir o carro dela, então eu saía daqui de casa de moto, largava meus trabalhos todos e ia até a casa dela pegar o carro. E aí colocava geral no carro, levava até a Freguesia, na volta fazia a mesma coisa, deixava o carro na taquara, pegava a moto e voltava pra casa. E eu virava a noite trabalhando, colocando os jobs em dia. Era quase 100 km rodados por dia, durante todos esses dias. E nessa época eu não pude pegar novos trabalhos por causa disso. Cara, lembro até hoje eu levando a mãe dela pro hospital pra ver a filha, e ela dizendo que não via futuro no namoro entre eu e a filha dela, dizendo que eu não era o suficiente, que eu não era digno, e que não sei o que, e começou a dizer defeito X, Y que eu tinha. Recapitulando, senhores, eu estava no carro da filha dela, de chofé, levando ela para ver a filha, todos os dias, fazendo esse trabalho todos os dias, e tive que aguentar a viagem toda ela me atacando, e eu só de boca fechada, por respeito de ser uma senhora aí de 60 e tantos anos, até que, enfim, ela saiu do hospital e eu pude voltar à rotina. Só que eu perdi muitos trabalhos e eu não consegui fechar mais nenhum. Cara, foi uma época muito merda, porque a mãe dela infernizava a minha cabeça, me destratava na cara dura, e como a moça morava no mesmo terreno da mãe, eu era obrigado a conviver com tudo isso. E sem dinheiro pra alugar um canto, né, e a gente morar junto, eu tinha que aturar. Eu queria fugir daquela frenesi diária, mas não tinha como. Então, outra coisa, a moça tinha depressão, eu estava tentando iniciar um novo negócio, porque viver de jobs não estava me rendendo nada, mas todo mês ela tinha recaído e passava mal, e acordava de madrugada, tinha crise de pânico, ela não conseguia ir pro trabalho, aí eu ficava lá cuidando dela, né? E aí, por exemplo, eu ia para lá numa sexta-feira, e voltava para casa segunda-feira, aí ela tinha ataque de pânico, ataque de não sei o quê, e aí eu tinha que ficar lá segunda, terça, quarta, já teve vezes que eu fiquei assim, tipo uma semana e tantos, assim, lá na casa dela, por causa desse problema que ela tinha, né? E aí eu não conseguia fazer minha vida andar, né, por causa disso, né, para cuidar de inúmeras crises dela. E fora que ela passava por um processo de divórcio, que eu tive que lidar, né, que foi uma merda, porque eu ficava escutando ela dia e noite falando sobre esse cara e falando mal dele, né? E chegou uma época até que eu falei pra ela, cara, para de falar desse cara, isso já tá, sabe, eu já tô cansado de ouvir as mesmas histórias sempre, entendeu? Já deu, já foi, você já separou dele. Então, senhores, o que que eu sinto de todos esses 3 anos que eu fiquei com ela? Sinto que eu me doei 1000% para ajudar a moça a superar os traumas, as dificuldades de saúde, o divórcio, me senti humilhado pra caramba por servir de step emocional, parei de cuidar de mim, tive que provar que eu era um cara legal para todas as mulheres da casa, sabe, eu me sentia como se eu estivesse sendo observado em teste o tempo inteiro que eu estava lá. O tempo inteiro eu tinha que cuidar do que eu ia falar, porque qualquer coisa que eu falasse podia ser entendido de outra forma. Eu tinha que ter cuidado no meu agir, em tudo, tudo. E carregava um fardo de frustrações que eu não tinha culpa alguma. Nunca recebi um ato de gratidão por nada que eu fizesse para ajudar a família, nem por ter ajudado a moça por esse tempo todo. E no final de todo esse desgaste, a mãe dela conseguiu convencer a filha a terminar comigo. Eu saí da relação doente, acabei absorvendo muitos problemas que a moça tinha, tipo insônia, ansiedade, crise de pânico, depressão. E a única lição que eu tirei dessa família ingrata é que decidi investir todos os anos da minha vida em mim mesmo. Já faz pouco mais de 2 anos que eu me dedico somente a trabalho, estudos. Tem alguns casos aqui e ali, né, com mulheres e tal, porque ninguém é de ferro, mas sem assumir compromisso com ninguém, porque é melhor ficar sozinho do que ter gente atrasando a sua vida. E a família dela foi um atraso muito grande pra mim, um atraso de 3 anos, né, mas também foi a última lição que eu precisei na minha vida pra aprender alguma coisa em relação a relacionamentos. Então é isso aí, senhores. É, um grande abraço aí pra todos. Um grande abraço aí, Hernani. Cara que se você vesse ele há um tempo atrás, você ia encher a cara dele de murro, a cara dele desse filho da mãe sem vergonha, e esse cara sou eu. Não estou vindo aqui no Histórias de Ingratidão para falar de outra pessoa, mas sim desse cara, Robert Garcia. Devido a minha infância e toda a minha história de vida, e o modelo do meu progenitor de deseducação, eu acabei tendo como por uma fase da minha vida. Sabe aquela quando você, independente do que seu pai e sua mãe faz, eles são seus heróis? Basicamente isso. Só que meu pai, esse cidadão, esse indivíduo, não tem nada de herói, não tem nada de espelho. Aliás, até tem. Meu pai, esse progenitor, esse cara, ele tem tudo na vida como... o que não ser. Eu tenho ele como hoje, como espelho do que não ser. Tanto é que eu não tenho contato com ele, vai fazer, acho que 14 ou 15 anos, mas enfim. E meu pai é um cara muito ingrato, um lixo de pessoa, pra ser bem sincero. E eu acabei absorvendo muito dessa ingratidão, muito dessa parte dele, e acabei desenvolvendo isso pra minha vida. Isso foi avançando, eu fui virando uma pessoa muito, muito ingrata mesmo. Até as pessoas que eu amava, que aliás que eu amo na verdade, até perdi pessoas da minha vida, por sinal que eu amo, enfim, devido à minha ingratidão, eu não reconhecia nada, absurdamente nada. As pessoas faziam as coisas pra mim, mesmo quando não tinha obrigação. Eu falo obrigação, quem tem obrigação de fazer alguma coisa pra gente, por exemplo, é o pai e mãe. Eles que colocaram a gente no mundo, então eu vejo que eles sim devem ter, têm essa obrigação de suprir as necessidades emocionais, financeiras e etc. Só que às vezes, por diversas vezes, as pessoas me faziam diversas coisas sem, como pode dizer, sem essa obrigação, mas por querer me ajudar e querer fazer as coisas para minha vida, dar um conselho, eu não reconhecia. Eu era ajudado, mas eu tanto faz, tanto fez, e basicamente eu meti o foda-se. Eu era uma pessoa muito, muito, muito ingrata mesmo. Eu não reconhecia absolutamente nada. Repito, nada. Eu era um verme, um lixo de pessoa. Eu considero um canalha. Um cara ingrato mesmo. Porém, há sempre o vaso chinês a se pagar. E a vida começou a criar o universo, Deus, as energias no geral, no que eu acredito, começou a devolver na mesma moeda a minha ingratidão. Então eu comecei a ajudar pessoas, fazer as coisas para as pessoas, e elas não reconheciam o meu trabalho, o meu esforço, o meu empenho, a minha ajuda. E eu ficava absolutamente, eu ficava insanamente puto da vida e falava, pô, eu ajudei essa pessoa e nem para ela falar um obrigado para mim, é ingratidão. E aí, num belo dia, eu me peguei numa hipocrisia. Eu falei, caramba, eu não gosto que as pessoas sejam ingratas comigo, só que eu tô sendo ingrato. Que porcaria é essa? Eu tô sendo um hipócrita. Porque, assim, eu posso ser ingrato com as outras pessoas, mas quando as outras pessoas são ingratas comigo, eu fico bravinho. Então, é assim, que palhaçada que é essa? E depois que de muita paulada, de muita perda, literalmente, eu cheguei a perder amizades. Tinha um casal de amigo meu, que até hoje eu me sinto mal por isso, mas é vida que segue, a gente não sabe o nosso dia de amanhã, quem sabe eu engate essa amizade. Enfim, a ingratidão também foi um dos pontos cruciais para destruir um namoro de 5 anos, veja bem, um dos, claro, mas é um motivo que eu aponto também para a perda de um relacionamento de 5 anos, quase 6 anos. Então assim, eu provei do meu próprio veneno, eu vi que a ingratidão é um veneno. É uma doença na alma, é uma droga que destrói a pessoa por dentro e por fora. E a vida me ensinou que ser ingrato é a pior coisa. Então, com muitas perdas, com muito sofrimento, com muita paulada da vida, eu parei pra refletir, eu parei pra pensar em como eu lidava com as pessoas, em como eu deveria ser mais grato, reconhecer. E às vezes ser grato não é fazer uma coisa absurda de reconhecimento, não, é simplesmente falar, cara, ô fulano, muito obrigado, você me ajudou, poxa vida, muito obrigado por esse conselho, você me ajudou. Por muitas vezes eu recebi um conselho de alguém, recebi uma ajuda, aquilo era bom pra minha vida, porque às vezes tem pessoas que dão um conselho, mas é uma furada, é um conselho inútil, uma coisa que a gente nem vai usar pra nossa vida. Só que você recebe um conselho, a pessoa dispõe do tempo dela pra te ajudar, às vezes ela tira da onde não tem pra te ajudar, o que você às vezes considera pouco, pra ela é muito, é tudo que ela tem. E aí você não reconhece nem com um obrigado, com gratidão, com um presente, com uma lembrança, enfim, tem tantos meios de ser grato, não só através de palavras, mas através de atitudes. Ô fulano, obrigado, passei pra lembrar que você foi crucial no momento X, naquele conselho que você me deu, muito obrigado, hoje eu tomei aquela decisão, você me livrou de um problema, você abriu meus olhos. Meu, ser grato, praticar a gratidão, reconhecer as ajudas, o que as pessoas fazem ou fizeram por você, independente do que tenha acontecido, se ela foi uma pessoa ruim, se ela te causou algum problema. Por exemplo, tive alguns problemas no meu namoro desses 5 anos, só que independente da situação, eu devo ser grato a essa pessoa, porque essa pessoa me ajudou. Não tô partindo para um sentimentalismo, mas às vezes tem pessoas que a gente tem atritos na vida e diversos problemas, mas elas ajudaram de certa forma, né? E isso a gente tem que ter uma gratidão. Não necessariamente falar para a pessoa que você é grato, mas uma gratidão no coração. Reconhecer, de fato, que aquela pessoa foi importante, fundamental em algum momento da sua vida. Então, minha história de gratidão é sobre como eu fui ingrato com as pessoas, ingrato para com a vida. E hoje, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Às vezes eu me pego tendo algumas atitudes de ingrato, mas eu corro, faço mais rápido, rápido possível para mudar essa atitude e reconhecer, porque eu provei do meu próprio veneno e senti no emocional, sentindo na pele o que é ingratidão e como a ingratidão é uma erva daninha na nossa mente. Tanto ela é prejudicial para a pessoa que recebe a ingratidão quanto para nós mesmos, porque eu acredito muito na lei da semeadura, na lei do retorno. Então voltou na mesma proporção, ou até mesmo mais, essa ingratidão que eu mandei para as pessoas. Graças a Deus eu consegui reverter isso. E venho trabalhando para ser uma pessoa mais grata. E eu tenho colhido os frutos de ser uma pessoa mais grata, de uns anos para cá. Como? Eu sou o Robert, o fundador e desenvolvedor do PNM, para quem não sabe. E as pessoas têm mandado feedback, mandado mais mensagens para mim, agradecido mais. Pô, Robert, obrigado, você me ajudou nisso e naquilo. E isso é a essência da gratidão. Você fazer as coisas porque você quer, porque você é livre, você quer ajudar as pessoas de forma genuína, por puro altruísmo, e as pessoas, por livre e espontânea vontade, devolvem a gratidão. E é isso que eu faço. Hoje, eu não faço mais nada esperando reconhecimento, eu não faço mais nada esperando que as pessoas sejam gratas. Eu simplesmente faço para evitar a frustração da ingratidão. Então, assim, se você tem sido uma vítima da ingratidão, de tantos outros problemas relacionados a essa ausência da gratidão, eu te dou uma sugestão. Não faça mais nada querendo que as pessoas reconheçam. Faça porque você quer, faça porque você quer ajudar, faça por puro altruísmo, é o que eu faço na página. Faço os textos, faço as abordagens, eu também faço trabalho voluntário, por exemplo, faço doação de sangue. Eu não me importo se as pessoas vão reconhecer ou não. O reconhecimento, a gratidão, é pura consequência. Se elas reconhecerem, ótimo, parabéns. Se elas não reconhecerem, beleza, eu não vou me frustrar, porque eu já não espero mais reconhecimento. Reconhecimento é apenas uma consequência das pessoas que sabem reconhecer o trabalho alheio, das pessoas que têm a gratidão no peito, que as pessoas carregam uma filosofia de gratidão. E é isso que eu aplico na minha vida hoje, ser grato e não buscar o reconhecimento. O trabalho como um todo, em todas as áreas da vida, tanto no financeiro, quanto no pessoal, quanto no familiar, é buscar a excelência, ser o melhor, e o reconhecimento vem como uma consequência das pessoas que sabem reconhecer, das pessoas que sabem ser grata. Essa é a minha mensagem para você. Não seja ingrato, porque você vai receber na mesma moeda a sua ingratidão. Seja um cara grato, passe a praticar a gratidão, reconheça as ajudas, os apoios, os conselhos que você recebeu, tanto de pai, mãe, amigo, colega, independente de quem seja, de uma página, de um livro que você leu. Manda um e-mail pro autor, pô, legal naquela trecho, hoje eu faço isso. Eu leio uma abordagem legal, um texto, eu mando a mensagem na página, eu mando a mensagem para o autor de um livro X, mesmo que seja em inglês, uso um Google Tradutor lá, e pronto. Reconhecimento é importante. Comentar no vídeo do YouTube de uma pessoa que já te ajudou, no conselho, meu, reconheça. Saiba reconhecer o trabalho das pessoas, o trabalho alheio, sobretudo na sua vida. Saiba ser grato pelas diversas oportunidades. Ser grato não é só pelas coisas boas, mas também pelas coisas ruins. Se você passa por uma situação triste, frustrante, revoltante, tantos anos da vida que a gente vai passar porque a vida é dura, a vida é uma pedreira, seja grato, porque todo problema é uma oportunidade de amadurecimento, é uma oportunidade de crescer como ser humano, de crescer como homem, de desenvolver. Então absorva tanto as situações adversas da vida, como as felizes, as situações prósperas, e saiba ser grato por ambos, porque essas duas, o polar, o negativo e o positivo, podem agregar na sua vida e te fazer crescer como homem, como ser humano. Essa é a minha história de ingratidão, de um ex-ingrato, canalha, sem vergonha, a uma pessoa que sabe reconhecer o serviço alheio, que sabe ser grata e tem aplicado a gratidão no dia a dia e tem colhido bons frutos. Grande abraço para você. You mean to me? Então, antes de tudo, agradecer ao meu amigo Hernani ter me convidado para participar do História de Gratidão. História de ingratidão. De ingratidão. É, eu quero falar, cara, sobre a geração que nasceu nos anos 60. Provavelmente os seus pais, caso você tenha sido planejado. Caso contrário, provavelmente são seus avós, né? Se seu pai é muito novo, então são seus avós, geração dos anos 60. Porque a geração dos anos 60 foi a última geração a ser criada para atingir o máximo do seu potencial biológico. Os homens foram criados para atingir, para ser os melhores pais, e as mulheres foram criadas para ser as melhores mães. Por que eles foram criados assim? Porque desde os 10 anos eles começaram a trabalhar. Cara, meu tio avô, ele me falou uma vez que ele começou a tomar café com 4 anos. Com 4 anos eu tomava Guaraná, porque Coca-Cola era muito forte. Você tá me entendendo? Então, recebiam surra de vara, iam pra escola depois, os que iam pra escola ainda tinha que trabalhar depois, trabalhando na roça. Acho que na cidade o cara trabalhava em outras coisas, mas mesmo assim, minha família era aqui na roça, todo mundo trabalhando na roça. Não tinha quase, não tinha doce, era feito em casa, entendeu? Se você pegasse uma rapadura e me desse, quando eu tinha 4 ou 5 anos, é capaz de eu não gostar de tanto doce que eu tinha à minha disposição, entendeu? Chocolate, bala juquinha, sabe? A geração dos anos 60, outra história, meu tio avô, ele me falou quando ele era mais novo que eu, um boi passou por cima dele, e ele só não morreu porque o carro de boi, a corrente do carro de boi, quebrou e só passou o boi, não passou a carroça também. Porque senão ele teria morrido. E cara, eu nunca passei nada nem parecido, entendeu? O maior medo da minha geração é montanha-russa. O momento que a nossa geração sente mais medo é ser assaltado, né? No máximo. Onde eu quero chegar com isso tudo? Você olha pro seu pai, pro seu tio, você olha pro seu avô, pro seu bisavô, pro seu tio-avô. São caras que você quer ser como? São caras que você quer ser parecido. Você se inspira nesses caras. Agora você olha pra você e você vê que você é completamente diferente, você é um merda. E por que você é um merda? Porque seja lá quem for, se foi seu pai, ele foi criado de uma maneira, e quando ele chegou, e quando ele ficou adulto, ele foi ingrato, e ele não soube reconhecer os frutos maravilhosos que a criação dele gerou, que é ser um homem, né? E o que ele fez por ser ingrato, não ter dado o devido valor à criação que ele teve, ele te criou que nem um merda. Por isso hoje a gente tem essa geração de fracassados na qual eu me incluo, entendeu? Por isso que hoje todo mundo é tão fracote, tão boiola, entendeu? A gente aí se esforça pra parar de bater punheta, pra parar de jogar videogame. O que é isso, cara? Então é o fruto da ingratidão. Os caras foram criados da melhor. Então por isso que não adianta também apontar o dedo para os judeus, entendeu? Apontar o dedo para o Estado. Porque a culpa mesmo não é das influências, que claro existem, mas eles são só a condição. A culpa é da geração que não soube, sabe? Da geração que E daqui a uns anos a culpa pode ser nossa se a gente não fizer nada pra mudar. Pra mim, pelo menos, ainda tá cedo. Eu pessoalmente vou entrar no exército porque pra ver se eu consigo recuperar o tempo perdido que eu... Sabe, se eu não fui criado pra ser um homem, então tentar virar um homem, entendeu? Se a gente não fizer isso, os próximos culpados seremos nós, né? Então, cara, você já deve ter visto uma mulher que... ela vai fazer um bolo, tá? Mas ela não quer engordar. Aí o que ela faz? A receita tá lá. Não sei quantas colheres de açúcar. Ela vai lá e bota uma a menos, duas a menos, bota metade. Não sei quantas colheres de manteiga. Ela vai lá e bota outro produto, ou então bota metade da manteiga. No final, o bolo fica uma merda. Fica uma merda. Os caras tinham a receita. Eles viram que deu certo. A criação dos pais dele deu certo. Eles hoje são homens. Era só repetir, mas não. Ah, talvez meu filho não precise trabalhar com 10 anos. Talvez bater no meu filho com vara seja muito, muito pesado. Por que não deixar o menino tomar um refrigerante? Por que não deixar o menino jogar um videogame? O que aconteceu? Ficou uma merda. Cresceram homens como eu. Uns bandos de fudido. Uns bandos de frouxo. Uns bandos de covarde. Era só ter seguido a receita. Mas de onde veio essa ingratidão? Eu acho que foi... Foi meio desumilde, entendeu? Faltou humildade, entendeu? Nos caras. Tipo assim, eles viram que eles viraram uns caras foda, viram que eles conseguiram, sabe, virar homem, mas eles atribuíram todo o mérito neles, entendeu? Não tiveram a humildade de ser grato aos pais, entendeu? E reconhecer o dedo da criação dos pais nas conquistas, e por isso pensaram... Meu filho, ele quiser, ele vai conseguir. Mas não é só querer, entendeu? Não é só querer. Pai e mãe não tá aí pra pagar a escola. Pai e mãe não tá aí pra pagar cursinho, pra pagar festa de aniversário. Hoje em dia, papel de pai e mãe é isso. Não é isso, entendeu? É muito mais que isso. Essa foi a ingratidão da geração que estragou nossa. Talking about this for a while now. One more song, yes, I swear I'm gonna make a hole. I will never. pessoal. Eu sou o Alexandre, do canal Hipocrisia Moderna, o canal mais depressivo do YouTube. Não entrem nessa merda, você não vai gostar. Bom, a história de ingratidão que eu vou contar aqui é do meu tio. Eu tenho um tio alcoólatra e a minha mãe faz de tudo para ajudar ele. Já levou ele no médico, já internou ele, já pagou as coisas para ele e ele não tá nem aí. Fica no máximo uma ou duas semanas sem beber, mas depois volta tudo de novo. Não adianta, esse meu tio já perdeu o grande amor da vida dele por causa do álcool e mesmo assim não para. Parece que bebe mais ainda para esquecer. Aí a minha mãe fica puta, tenta conversar com ele, ele fica puto, manda minha mãe tomar no cu. Não tem jeito, a pessoa não consegue. Tenta parar, depois volta tudo de novo. Por que eu tô contando essa história? A gente que tem um bom coração e quer fazer o bem para a sociedade, a gente acha que é super-herói. Eu cresci lendo aquelas revistinhas do Homem-Aranha, do Dragon Ball. Então, no meu subconsciente, eu acho que eu vou salvar as pessoas. Mas um dia a vida nos mostra, isso é tudo ilusão. Nessa sociedade poluída que a gente vive, se a gente conseguir salvar a si mesmo, já é uma grande vitória. Se você quiser ajudar uma pessoa que você gosta, a sua ajuda se limita na orientação. Você vira para a pessoa e fala: olha, por que você não lê aquele livro? Por que você não procura um psicólogo tal? Procura um médico, tenta fazer um cursinho, uma faculdade. É assim que você ajuda uma pessoa. Não tenta desgastar emocionalmente, fisicamente, financeiramente e perder tempo com isso. Você vai quebrar a cara. Nessa sociedade materialista que a gente vive, não vale a pena. A não ser que você esteja ganhando por isso, né? Um médico, um psicólogo, um professor, aí tudo bem. Mas fazer isso de graça, não vale a pena. É roubada. Então, cara, toma muito cuidado com quem você tenta ajudar. Principalmente viciado em drogas, álcool, pessoas com problema psicológico. Eu namorei uma menina com problema psicológico. E quando eu descobri que ela tinha um transtorno, eu fiquei muito assustado. Aí você fica triste, tenta conversar com a pessoa, tenta ajudar, mas ela não tá nem aí. Some, não fala nada contigo, te ignora na rua, vira as costas pra você na rua, te responde mal. É muito esquisito. Você trata com carinho e ela te trata com desprezo. Então eu aprendi, cara, que quando alguém precisa de ajuda, ela é que tem que reconhecer o problema, tomar iniciativa e buscar ajuda. Se ela fizer isso, um empurrãozinho de leve que você fizer ali, você pode ter certeza que ela vai ser eternamente grata. Mas se não tiver essa iniciativa da parte dela, se ela não tiver boa vontade de mudar, não adianta. Você pode fazer de tudo, vai ser a luta perdida. A pessoa não quer ser ajudada, né? Fica aí essa mensagem para vocês. E se um dia você ficar triste porque alguém virou as costas para você, não procura curar essa dor no álcool, nas drogas, na balada, não. Procura arte. Muitas vezes, as pessoas não entendem a nossa dor, mas você pode ter certeza, a arte sempre vai entender você. Se não for pedir muito, e se o Hernani gostar também, é claro, eu gostaria que colocasse uma música que eu fiz quando eu terminei um namoro. Terminei não, né? A pessoa simplesmente sumiu e foda-se. Então eu fiz essa música para registrar o que eu senti. E vamos refletir também, vamos pensar nos nossos atos, né? Atire a primeira pedra. Quem nunca foi ingrato com alguém? Com o pai? Com um amigo? Né? Vamos prestar atenção nas nossas atitudes. Se você lembrou de alguma situação que um dia você foi ingrato com alguém, peça perdão para essa pessoa. Nunca é tarde para você pedir perdão. Porque você nunca sabe se aquilo machucou, né? Talvez uma coisa simples, uma frase simples que você fez ali machucou a pessoa ali profundamente. Então vamos ser corajosos e pedir perdão, né? Vamos pensar nos nossos atos. Vamos crescer espiritualmente, né? Porque se a gente não melhorar a si mesmo, como é que vamos querer mudar a sociedade? Um grande abraço, Hernani. Parabéns pelo seu programa. E obrigado pelo convite.